Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Livros com Rumo das Ondas da Universitária, um programa de verão, António. Esta semana temos vários géneros cobertos pela análise da equipa de Livros com Rumo, de que se destaca também dois livros de poesia, um de Filipe Leal e outro de Amadeu Batista, mas o essencial deste programa são dois grandes romances: A Cova do Lagarto, de Filomena Marona Beja. Uma edição da Sextante, que é a história fascinante de Duarte Pacheco, o ministro das Obras Públicas de Salazar, e o grande livro da semana de George Martin, A Guerra dos Tronos, uma grande saga, uma leitura mais que indicada para este verão, uma edição saída de emergência. Começamos o panorama deste programa de verão com literatura infantil, Para Onde Corre a Raça Humana, de Jamie Lee Curtis, ilustrações Laura Cornell, edições Quasi. Jamie Lee Curtis é por demais conhecida de todos os amantes da sétima arte. Atriz emblemática de Hollywood, alia o charme das telas a um empenhamento social e cultural que advém do facto de ser mãe e educadora. Segundo as suas palavras, orgulha-se de pertencer à raça humana, orgulha-se da sua família, dos seus amigos, de pertencer ao Screen Actors Guild e da escola dos seus filhos. Para conhecer melhor a atriz, vá ao seu site pessoal, www.jamieleecurtis.com. Nesta aventura e história, é acompanhada por Laura Cornell, cuja pessoa mais importante é a sua filha, também ela chamada Laura. Neste pequeno divertimento, metáfora, há uma grande surpresa. Toda a raça humana está em permanente corrida. Para onde, porquê e, o mais importante, quando começou essa corrida? Foi logo ao nascer. Os pais obrigam os filhos a todo o tipo de exercício. Medições de toda a ordem, corridas de obstáculos, equilíbrios muito complicados e muito difíceis de executar. Corro na neve? Corro no tufão? Estou a competir com os meus amigos? Estou a competir com a minha irmã? Com os amigos, com os irmãos, com todas as pessoas que rodeiam o pequenote. E os pais? Participam ou não? Ajudam ou não ajudam? Há lealdade ou não? E se não for, que tal se vai safar o nosso pequenote? Pergunta. O mundo gira e é mais harmonioso pela minha participação na grande corrida? Será que aprendo quando cometo erros? E se não colaborar, o que é que vai acontecer? Alguns de nós ganham, alguns de nós perdem. Ganhar ou perder é algo que eu escolho? Como é que eu estou a correr? O que é que eu estou a ganhar? A minha corrida mantém o mundo a girar? História muito simples e imediata que faz um apelo emocional à lealdade e à amizade. Vive esta mesma história em grande parte da expressividade dos desenhos de Laura Cornell. Continuamos com a literatura juvenil, Leonardo da Vinci, o gênio que definiu a Renascença, de John Phillips, edição Campo das Letras. John Phillips estudou História da Antiguidade e Arqueologia na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, acabando mais tarde a trabalhar como arqueólogo no Iron Bridge George Museum em Shropshire. É escritor, editor e crítico, especialista em obras de não-ficção para jovens. Já escreveu mais de 100 livros sobre a Segunda Guerra Mundial, piratas, civilizações da Antiguidade, a época vitoriana e biografias, como é exemplo acabado este sobre Leonardo da Vinci. O grande gênio da Renascença nasceu no dia 15 de abril de 1452, filho ilegítimo de Ser Piero da Vinci, advogado de profissão, e Catarina, uma camponesa, e todos os grandes detalhes da sua vida são conhecidos graças ao seu avô António da Vinci, que tudo escreveu num velho caderno. Como os seus pais não eram casados, isso constituiu, à época, um grande embaraço ao longo da vida para o grande pintor. Da Vinci ficava na Tuscânia, região central, e apto a receber todas as influências artísticas e culturais do tempo. O latim era a língua dos antigos romanos. Na época de Leonardo, continuava a ser a língua de advogados, médicos, banqueiros e da igreja cristã. Talvez Leonardo não tenha recebido uma educação completa, porque, como filho ilegítimo, nunca poderia aceder a uma dessas profissões. Nessa condição, também estava proibido de entrar num colégio. Dado o seu interesse pela natureza, talvez a família da Vinci tenha pensado que viria a tornar-se agricultor. No entanto, Leonardo aprendeu a ler e a escrever em italiano, provavelmente ensinado pela família. Era canhoto, o que naquela época era considerado um mau hábito. Mas aparentemente não terá sido obrigado a usar a mão direita, o que poderia ter sido desastroso para a sua capacidade de escrever e desenhar. Giorgio Vasari, que contou a história da vida de Leonardo, afirma que ele também aprendeu aritmética e música e a tocar lira, um instrumento de cordas. Alguns historiadores acreditam que a falta de uma educação formal ajudou a criar em Leonardo uma personalidade independente e de livre pensamento. Como se percebeu, Leonardo faz toda a aprendizagem escolar no seio da sua família, o que, e segundo e repetindo as palavras de Giorgio Vasari, o tornou volátil e instável, pois dedica-se a aprender muitas coisas que abandonava quase imediatamente. Nesta biografia passam as aprendizagens, as técnicas inovadoras de que são exemplo o retrato de Cecília Galerani e o célebre quadro Mona Lisa, que só isso serviriam para imortalizar o grande homem. Leonardo provavelmente começou a trabalhar no quadro Mona Lisa em 1503. Atualmente, esta obra pode ser vista no Museu do Louvre, em Paris. Crê-se que a mulher retratada é Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, um mercador da seda de Florença que muito provavelmente encomendou o retrato a Leonardo. É provável que a senhora fosse tratada como Mona Lisa, sendo Mona a abreviatura de Madonna, que significa Minha Senhora. Ao longo dos anos, a ortografia acabou por ser alterada para Mona. Sob muitos aspectos, Mona Lisa é um quadro revolucionário. Leonardo usou uma pose a 3/4, pintou apenas cintura para cima e incluiu as mãos dela. Além disso, pintou-lhe os olhos diretamente virados para o observador e não para um ponto distante, o que era uma ideia completamente inovadora. Passam nesta biografia as tentativas falhadas para implementar tecnologias de vária ordem. O paraquedas, as máquinas de guerra, as rivalidades com grandes pintores, de que é exemplo Miguel Ângelo, a outra grande figura incontornável da Renascença, as perseguições, os perigos, os aliados, os grandes senhores que serviu até à última etapa da sua vida, o refúgio em França, ao serviço do rei Francisco I, onde acabaria por morrer em Clou. Em tempos voláteis e frágeis, está aqui a biografia extraordinária de um homem ainda mais extraordinário. Senti uma velha, uma picadela, canada da agulha, claro que foi ela. Não fui eu, não fui, foi ali a velha, ai que grande azelha, claro que foi ela. Não fui eu, não fui, foi ali a rosa, a testa corada, que grande manhosa. Não foi uma agulha, não foi uma abelha, ai foi uma rosa que picou a velha. não fui, eu não fui. Olhem para a panela, foi-se o picante da sopa da velha. Não foi uma agulha, não foi uma abelha, e não foi a rosa, não foi, não foi ela. Pois lá foste tu, ovelha. Foste tu, ovelha. Trocaste os temperos. Trocaste os temperos. Que grande mistela. E em vez de agrião, caiu piripiri. Caiu piripiri dentro da panela. E em vez de agrião, picou piripiri. Picou piripiri junto com feijão. Continuamos este panorama com Poesia, o Problema de Ser Norte, de Filipa Leal, Edições Deriva. Filipa Leal nasceu em 1979 no Porto. Formou-se em jornalismo na Universidade de Westminster e é mestra em estudos portugueses e brasileiros pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com uma tese sobre os aspectos do cómico na poesia de Alexandre O'Neill, Adília Lopes e Jorge Sousa Braga. Foi editora do Suplemento das Artes das Letras do agora encerrado 1 de Janeiro. Desde 2003 que participa em recitais de poesia no Teatro de Campo Alegre, as Quintas de Leitura, onde surgiu o coletivo poético Caixa Geral de Espojos, do qual faz parte. É autora de Lua Polaroid, de 2003, Talvez os Lírios Compreendam, de 2004, e A Cidade Líquida e Outras Texturas, de 2006, uma edição deriva. Filipa Leal, relembramos, já foi entrevistada em Livros com Rumo no ano 2007. O caminho poético traçado por esta autora vem a mostrar-se muito seguro e assente em pilares conceituais muito sólidos. Aqui, em O Problema de Ser Norte, a poeta segue, voluntária ou involuntariamente, a questão horaciana. O poeta é ou não um construtor de uma realidade exterior ou, pelo contrário, um esteta galvanizado pela manipulação aleatória das palavras e das metáforas. Afinal, eram iguais os homens, as mulheres vistos de cima quando abanavam ligeiramente a cabeça para frente e para trás ao mesmo tempo. Ou se inclinavam nas horas da infância, da minha infância, ou quando mexiam no cabelo uns dos outros para eu adormecer. Afinal, a memória era um lugar parecido com a memória. E o sonho era um lugar parecido com a memória. E nós talvez fôssemos todos, na verdade, parecidos uns com os outros. Dividindo o seu livro em três conjuntos de poemas, Arte Poética, Arte Poética 2 e Arte Poética Anterior, a autora faz conjugar três tempos, três momentos, de uma essencialidade pessoal que depois projeta no leitor o outro autor do livro, deste livro de poemas. É o tempo de olhar o mundo, o tempo de compreender o mundo, o tempo de criar uma explicação para o mundo. Era uma aldeia sem luz direta. Uma aldeia de paredes amarelas cujos habitantes reagiram à sombra das palavras e as mediam. De que tamanho o verbo? Lavavam, preparavam para os outros. Era uma aldeia onde se decidia a palavra do dia seguinte, a ideia do dia seguinte, a vida e a morte do dia seguinte. Era uma aldeia com um plano. O plano era simples. O plano era concreto. O plano era difícil como a luz. Era uma aldeia interdita na possibilidade do sol, mas tão plena de esforço na linguagem. Era uma aldeia cujos habitantes só poderiam comprar uma aldeia com janelas, uma aldeia cor de mundo, se os outros habitantes, os que estavam lá fora, lessem realmente as palavras que eles para eles preparavam. Era, apesar de tudo, uma velha aldeia sem ressentimentos. Porque a nossa aldeia era única. Era a única aldeia no centro da cidade. Mas este mundo, que que à partida fazia pressupor a ideia, a sensação de um tempo perdido na infância, um tempo de uma memória ancorada no imaginário de um paraíso perdido, a poeta Filipa Leal faz o caminho em versão de sentido. É a urbe, a cidade, onde nos criamos que vai dar o sentido total à vida. Um grande livro de poemas de uma das vozes mais sólidas da jovem e moderna poesia portuguesa. Mais um livro de poemas de Amadeu Batista sobre as imagens, edições Cosmorama. Amadeu Batista nasceu no Porto em maio de 1953. É professor e membro da Associação Portuguesa de Escritores e do Pen Club Português. A sua atividade literária iniciou-se com As Passagens Secretas, de 1982. É autor de Massá, de 1986, Paixão, de 2003, Salmo, de 2004, Antecedentes Criminais, de 2007 e O Bosque Cintilante, de 2008. Outros domínios, Clamor por Flor Bela Espanca, 2008, e este, Sobre as Imagens, 2008, a que foi atribuído o Prémio Internacional de Poesia Ibérica. Colabora em jornais e revistas literárias de vários países e tem poemas seus traduzidos para alemão, castelhano, catalão, inglês e hebraico. Numa pequena nota prévia, o poeta situa a origem deste conjunto de poemas nos 14 painéis provenientes do antigo retábulo da Capela Mor da Sé de Viseu e que se encontram agora expostos no Museu Grão Vasco da mesma cidade. O poeta, ao procurar refúgio na omissão de sentido, arrisca-se a que a simbólica seja arrastada de modo involuntário e se cola ao poema. Claro que os sentidos crísticos não colhem para a exegese crítica. Acaso fogem os corpos celestes? Acaso o paraíso se apaga por um trovão? Acaso os inocentes arrasam a inocência quando a iniquidade se mostra subterrânea e deixa o pó de ser pó? E esses gritos noturnos que Deus não me recenseia, mas a Gládio ceifa, acaso são menos inocentes porque de mim provém e eu não sei como contê-los ou como mercê-los? E eu fujo? E não é essa solidão demasiadamente ruidosa para que eu não me envergonhe de mim mesmo e os meus nervos se dobrem? E a minha sede e o meu apaziguamento, ainda que fugitivo? E não tem perdão Herodes, porque foi firmada a justa sobre ritmos errados, ainda que na sua túnica haja um leão bordado e se lhe cole língua ao céu da boca, por tanta raiva, porque é indissolúvel o espanto de quem nada sabe do divino e mata. Eu fujo. E leva-me para onde a minha fuga? Para a recordação? Ah! Em verdade me digo que há recordações tremendas para quem foge enquanto o sangue corre e a inocência me devora as entranhas. E uma pena imensa me abismou o espírito. Isso me dá na alma. Por nada me condenar, ainda. No entanto, a origem, ou anunciação, a prisão, a maturidade e uma lógica da incompreensão, e por último a ressurreição, o novo eu surgente, não invalidam que se perceba e entenda que é nas imagens, nos espelhos, que um eu se auto-percebe e que se auto-contempla. Intercalando elementos de reflexão pictórica com uma subjetividade angustiante de que é exemplo não hostível a todos, sobre as imagens é a secura que prendem o leitor à descoberta da sua integralidade. Disse Maria: todos têm um filho, menos eu. Disse Maria Madalena: todos têm um homem, menos eu, que os tive a todos. Diz João Batista: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Dizem os discípulos: todos te querem ter, mas deixa-nos dormir agora este sono de justos, Jesus. Dizem Anás e Caifás: quem dizes tu que és? E diz a Escritura: eu sou aquele que é. E eu, aqui, neste reduto derradeiro, ato as minhas mãos às tuas, e sei que sou a voz quebrada no deserto, e o cego que esmola na estrada de Jericó. Todo um caminho de água viva e verdadeira onde só a minha carpintaria flutua. Ah, como nós, assim reunidos, ultrapassamos os limites, sem nos darmos conta. No díptico final, o leitor vai visualizar a presença de um eu poético que conjuga em si não a metafísica e a ontologia de um fim último às coisas, mas antes um lirismo amoroso que se construiu no despojamento de um sentir purificado, irradiando do sofrimento existencial. O policial desta semana, de Georges Simenon, Maigret e a amiga de Madame Maigret, edições ASA. Georges Simenon é o pai do famoso comissário Maigret, nasceu em Liège, na Bélgica, em 1903. O seu primeiro romance foi publicado em 1921 sob o pseudónimo de Georges Sim. Em 1922 passa a viver em Paris e em 1929 escreve o famoso Piotr o Letão, primeiro livro protagonizado por Maigret, que se transformou num personagem popular. As aventuras com o célebre comissário atingirão o espantoso conjunto de 80 romances. Decide deixar de escrever em 1972 e morre em 1989 em Lausanne, na Suíça. Este romance policial tem uma característica particular e especial. Para além do comissário Maigret e dos seus ajudantes, é Madame Maigret a fazer a sua aparição e mais, a ter uma importância fundamental para a compreensão e desenlace do crime. Quando as pessoas do bairro nunca se tinham visto envolvidas em tamanha festa. Todos, uns a seguir aos outros, tinham visto o seu nome nos jornais. Quer se tratasse de comerciantes ou artesãos, bastava-lhes ir beber um copo ao Le Grand du Rennes para aí encontrarem polícias. E, Se atravessassem a rua para entrar no Tabá de Avôs, cujo vinho branco era subejamente conhecido, seriam então os repórteres que os receberiam. Já por 10, 20 vezes lhes tinham perguntado a opinião acerca de Stevelo, de Fernande, bem como pormenores acerca dos seus mais insignificantes comportamentos e gestos. Como, em definitivo, não havia nenhum cadáver envolvido, mas apenas 2 dentes, a coisa não era assim muito dramática e assemelhava-se mais a uma brincadeira. Maigret saiu do táxi em frente ao Le Grand Turin, deu uma rápida olhadela lá para dentro, não viu ninguém da casa, deu meia dúzia de passos e encontrou-se diante da oficina do encadernador que conservava o taipal colocado e a porta fechada há 3 semanas. Não havia botão na campainha, pelo que o comissário bateu à porta partindo do princípio que Fernando estaria em casa. Habitualmente, ela saía da parte da manhã. Com efeito, desde que Franz fora detido, ela saía de casa todas as manhãs às 10 horas, levando na mão 3 pequenas marmitas que se encaixavam umas nas outras, com uma garra metálica e com uma pega no topo. Era a refeição do marido que Fernando levara à prisão de La Santé de Metropolitano. Maigret teve de bater à porta uma segunda vez. Depois, viu-a surgir na escada que conduzia da oficina ao andar inferior. Fernando reconheceu. Voltou-se para trás para dizer qualquer coisa a alguém que o comissário não conseguia ver dali e só depois foi abrir a porta. Madame Maigret, a contas com problemas dentários, frequenta o consultório de um dentista parisiense. Para passar o tempo, já que o consultório, como a toda a gente, é entedia e enerva, resolve esperar a sua vez no Jardim das Redondezas. Palavra para cá, palavra para lá, conhece uma jovem mulher sempre acompanhada de uma pequena criança. Um dia, temporariamente, a mulher desaparece e deixa a criança entregue a Madame Maigret. Vai transtorná-la ao ponto de faltar à consulta e, o mais grave, não fazer o almoço para o comissário. Acontecimento banal, pensamos nós. Mas, e ao contrário, este simples facto vai mostrar as pontas de um crime violento e horrível que vai exigir toda a atenção do comissário Maigret. Havia naquela rua quem se entregasse aos mais diversos ofícios. Alguns deles absolutamente inesperados, mas como por acaso, quase todos estavam relacionados ou com metais ou com cartonagem. Só quis vir dizer-vos isto. Não faço ideia se vai servir de alguma coisa ou não. Maigret também não sabia. Numa investigação como aquela, nunca se podia prever o que poderia servir ou não. Fosse como fosse, aquilo acabava por reforçar a afirmação de Franz Stevels, que desde o início negara ser o proprietário do fato azul. Mas então, por que tinha ele um sobretudo azul, uma cor tão mal escolhida para usar com um fato castanho? Telefone? Às vezes tocavam 6 telefones ao mesmo tempo e quando assim era, o telefonista nem sabia para onde havia de se virar, porque não havia pessoal suficiente para atender as chamadas. Quem é? É de Lagny. Maigret chegara a ir lá numa ocasião. É uma cidadezinha nas margens do Marne, com muitos pescadores à linha e canoas invernizadas. Embora já não soubesse concretamente que processo o levara lá, recordava-se que tinha sido no verão e que bebera um vinho branco cujo sabor ainda guardava na memória. Lucas tomava notas e a uma dada altura fez um sinal ao comissário como a dizer-lhe que aquilo parecia ser importante. Talvez tenhamos descoberto finalmente uma pontinha do véu, suspirou Lucas mal desligou. Era a gendarmeria de Lagny. Andam bastante alarmados com a história de um carro que caiu ao Marne há cerca de um mês. Passam neste policial indivíduos à deriva em fuga de um passado traumático e aterrador. Fernande, ex-prostituta, e o seu marido, um tipógrafo flamengo, Stevels, tímido e primeiro suspeito. Advogado sem escrúpulos, Lyotard, polícias corruptos, condessas arruinadas, vigaristas e arrivistas de toda a ordem, e, no fim, Paris, a grande cidade, das cores, das complicidades, de um tempo que, já não nos dando mais nada, nos leva ao sonho e ao mistério. Um grande policial para este verão. A proposta Fora de Portas desta semana vai para um livro em língua espanhola, Sé que mi padre decía, de Willy Uribe, edições El Andén, Barcelona. Willy Uribe nasceu em Bilbao em 1965. Tem nesta sua segunda obra um lugar cativo naquilo que se designa como romance negro ou policial, à maneira de Dashiell Hammett. Nesta novela há tipos obscuros e sem escrúpulos, assassinatos e mortes violentas, chantagens, corrupções e corruptos, e um indivíduo todo-poderoso que tudo e todos domina na sombra do anonimato. E há também a habitual mulher fatal, no caso, a mexicana Irene. Não há bons e maus, pois todos se movimentam sem qualquer tipo de moral para as suas paixões e ambições. Daqui vai resultar um ambiente escuro, pesado, e um retrato cinzento de uma sociedade que, agitada um pouco, mostra o seu lado mais podre e miserável. A ação decorre em Bilbao, no País Basco, sempre debaixo de uma chuva permanente, de onde o narrador Ismael Ochoa saiu com o propósito de se alistar na Legião, empurrado pelo seu pai com estas palavras: "Leva todas as tuas coisas e vai para a Espanha, legionário miserável." O próprio Ismael assume a particularidade do seu nacionalismo ao dizer que foi para a Espanha e entrou na Legião. Há outros personagens bem marcados, como, por exemplo, John, que assassinou vários homens e que os seus vizinhos sabiam onde morava. A ligação simbólica à atualidade basca, é por demais evidente. Há também o padre, ironia das coisas, Ismael, Charo e Julen Jaruregui, todos eles solitários, fracassados e agressivos, e com algo de inconfessável no seu passado. Pela leitura atenta vai perceber-se que esta história nunca acaba, pois o mundo submetido ao crime não desaparece, assim como a vingança, a represália e a extorsão, e Ismael vai ver-se só e impotente perante os seus novos inimigos. Na atualidade, é este o clima habitual. Esta novela é uma reflexão atenta sobre factos e acontecimentos que são do conhecimento de todos. A impossibilidade do diálogo e a violência irracional no cotidiano do País Vasco. Podemos ser amigos simplesmente. Coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Sentimentos passam como vento, são coisas de momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se extingue com a razão. Estranha no meu peito, estranha na minha alma. Agora eu tenho calma, não te desejo mais. Podemos ser amigos simplesmente, amigos simplesmente, nada mais. Podemos ser amigos simplesmente. Coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Sentimentos passam como vento, são coisas do momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se extingue com a razão. Um grande romance para este verão, A Cova do Lagarto, de Filomena Marona Beja, edições Sextante Editora. Filomena Marona Beja nasceu em Lisboa a 9 de junho de 1944. Exerce atividade na área da documentação técnico-científica. É autora dos romances As Cidadãs, de 1998, A Sopa, 2004, vencedora do Prémio Literário DST, em 2006, e A Duração dos Crepúsculos, de 2006. Com este romance, venceu o Grande Prémio do Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores. Esta ficção é um exercício espantoso, cuidado e inovador sobre uma das figuras mais brilhantes e enigmáticas do Estado Novo, Duarte Pacheco, o célebre ministro das Obras Públicas. À contracorrente do panegírico que se mostrou para com a figura, o primeiro-ministro do Estado Novo, Filomena Marona Beja traça aqui o retrato em vulcão desse meteoro que quis marcar um tempo e uma época. Duarte Pacheco nasceu no Algarve em 1899, a 19 de abril. Esta é a realidade. Mas com Rogério de Azevedo, havia por resolver o assunto da separação dos sexos nas escolas. Também com Raulino. Obrigatoriamente, em edifícios distintos, impuseram o presidente do conselho. A que distância? O doutor Salazar esquecera de referir distâncias. Então, até se podia germinar o edifício dos rapazes com o das raparigas. Poupava-se em terreno, nos telhados e nas paredes mestras. Resolve-se na planta, mas deixará de ser o meu projeto de escola em granito, protestara Rogério de Azevedo. Ficará um caixote. Nunca o volume, o alçado do meu projeto de escolas em tijolos se assemelhou a isso, protestara Raulino. Meus senhores, é do interesse do país, lembrava o diretor dos edifícios nacionais. Não, não, sim, decidira o ministro. Construam-se imediatamente 50 escolas no norte, mais 50 no sul. A partir daqui, tudo é ficção, tudo é fábula, tudo é possibilidade literária que não simbólica. Duarte Pacheco, convicto, afirmava ter nascido no século XX, em 1900. Parecia moderno e retificar a certidão do nascimento era perder um ano de vida. Ora, este homem, o que menos desejava era perder tempo. Na hora da decisão entre escolher Coimbra ou Lisboa, opta pela capital, pelo seu técnico, a escola servida por professores ao nível da Europa. Estudante brilhante, fervilha de atividade e a tudo presta atenção. Às ideias das vanguardas europeias, principalmente às escolas de arquitetura, alemã e francesa. Escassos os transportes da capital. Havia os carros elétricos e uns tantos autocarros comprados em segunda mão na altura do mundo português. Andava-se muito a pé. Podia-se andar. O traçado e as dimensões da cidade vinham do século XVIII. Mas, de repente, ultrapassara-se o antigo perímetro urbano. Tudo ficava longe. Era o Porto, a cidade universitária, os bairros económicos. Os lisboetas protestavam. Perdem tempo, contrapunha Duarte. Acabem-se os lamentos e comecemos a fazer alguma coisa. Assim, considero urgente começar os estudos para a rede do metropolitano de Lisboa. Duarte Pacheco. O outro leu. Disse, por sua vez, que já pensara nisso. Que reconhecia vantagens comparando com os elétricos a atravessar Lisboa empinhados de operários. Sim, o metropolitano. Escreveu. Autorizo. Mas por muito que Duarte se impacientasse, o começo das obras ainda vinha longe. Sabia-se lá quando começariam as escavações, quando romperiam os túneis, se alguma vez rompessem. Eduardo Pacheco vai buscar Salazar a Coimbra, o outro, a conselho de Cupertino de Miranda, apesar deste, mais tarde, recusar a paternidade do gesto e da ideia. Filomena Marona Beja constrói um romance de uma velocidade alucinante. Sob o desejo de transformar o país, colocá-lo ao nível da Europa, Portugal transforma-se num enorme estaleiro. Construção de liceus, escolas primárias, barragens, estradas que rasgam o país, jardins, planos arquitetónicos inovadores, edifícios públicos arrojados, estádios de futebol, monumentos. A tudo, Duarte Pacheco dá o seu apoio, aprovação e entusiasmo constantes. Para Vila Viçosa, os arranjos no largo do Palácio Ducal, a estátua de Dom João IV transportada com todas as cautelas, os estudos de implantação feitos e refeitos. Tem de estar tudo pronto até meados de novembro. Duarte Pacheco não admitiria mais atrasos. Telefonava todos os dias, a qualquer hora, aparecia de surpresa em Vila Viçosa. Apreciava de longe, mais de perto. Que desnível é aquele? E ali? Inspeção da fachada, janela a janela, do interior, percorrendo salas, cozinhas, cavalariças. Não está mal, não, senhor. Desceu às cisternas. Agarrou nas plantas e assinalou paredes onde pertencia cal, coberturas a telha de canudo. E é de trazer cá Gomes de Amorim para ver da coutada. O Buica à espera no pátio da lenha. Vamos, Joaquim, depressa. Adiante. O outro duvida, hesita, nega a autorização, há a desconfiança total. É o contraponto perfeito. Um deseja a modernidade, Duarte Pacheco. O outro, Salazar, amedronta-se com o progresso. Ironia das ironias. Duarte Pacheco morre tragicamente dentro do seu automóvel veloz importado da América. Com uma palavra-chave do romance, adiante, Filomena Marona Beja continua tenazmente a construir uma das obras mais inovadoras do moderno romance português. George R. R. Martin trabalhou 10 anos em Hollywood como escritor e produtor de diversas séries e filmes de grande sucesso. Autor de muitos best-sellers, foi em meados dos anos 90 que começou a sua mais famosa obra, A Guerra dos Tronos. É a saga de fantasia mais vendida dos últimos anos e os direitos de televisão acabaram de ser vendidos à HBO, a produtora de Sopranos e Sete Palmos de Terra. Inicia-se a análise, diga-se desde já, uma das leituras obrigatórias deste verão ou uma das sagas mais importantes dos últimos anos. No género, e tirando O Senhor dos Anéis, não se editou nada parecido com esta obra monumental. As Crónicas de Gelo e Fogo, este é o primeiro volume, é assim que se chama a saga, são um conjunto de 5 volumes de que estão já editados os 4 primeiros, assistindo o mês de agosto ao último lançamento. E não é uma afirmação gratuita, antes pelo contrário. Conhecedores o suficiente do que se tem criado e publicado em Portugal e no estrangeiro, estas crónicas são realmente um assombro. Primeira nota. Quando partirem para a leitura deste primeiro volume, atentem ao seguinte conselho. O máximo de atenção a todos os detalhes, a todos os nomes, às famílias, aos locais, aos castelos, às florestas, às passagens, etc, etc, etc. Ao leitor mais desprevenido, este conselho é fundamental, pois, como obra monumental que é, tudo é excessivo. As personagens são imensas. As famílias são também numerosas. As viagens são constantes. Os conflitos, as conspirações. Depois de tudo organizado, a leitura é fluente, a compreensão é lúcida e então a aventura começa. A Guerra dos Tronos inicia-se com um prólogo que durante a leitura deste primeiro volume não parece ter grande sentido, mas lá mais para diante irá mostrar-se essencial. Há uma muralha que divide dois mundos, o mundo do real e o mundo do sonho. Para lá da muralha habita o horror, o inominável, a assombração. Ninguém deseja entrar na floresta assombrada. Para impedir a viagem, há uma guarda avançada de guerreiros em permanente vigilância. Até aquela noite, algo era diferente naquela noite. Havia naquela escuridão algo de cortante que lhe fazia eriçar os pelos na nuca. Cavalgavam há 9 dias para norte e nordoeste e depois de novo para norte, cada vez mais longe da muralha, seguindo sem desvios o trilho de um bando de salteadores selvagens. Cada dia fora pior que o anterior. Aquele tinha sido o pior de todos. Um vento frio soprava do norte e fazia as árvores sussurrar como coisas vivas. Durante todo o dia, Will tivera a sensação de que era como se algo se estivesse a observar, algo frio e implacável, que não gostava dele. Guard também o sentira. Will nada desejava com tanta força como cavalgar toda a brida de regresso à segurança da muralha. Mas esse não era um sentimento que se pudesse partilhar com um comandante. Especialmente com um comandante como aquele. Sir Waymar Royce era o filho mais novo de uma casa antiga com demasiados herdeiros. Era um jovem bem parecido, 18 anos, de olhos cinzentos e elegante, esbelto como uma faca. Montado no seu enorme corcel de batalha negro, o cavaleiro levava-se bem acima do Willy Guard, montados nos seus garranos de menores dimensões. Trajava botas negras de couro, calças negras de lã, luvas negras de pele de toupeira e uma cintilante cota de malha negra e flexível por cima de várias camadas de lã negra e couro fervido. Sir Waymar era um irmão juramento da patrulha da noite há menos de meio ano, mas ninguém poderia dizer que não se preparava para a sua vocação, pelo menos no que o guarda-roupa dizia respeito. Depois inicia-se a ação a dois espaços diferentes, o norte e o sul, e a estes vão corresponder várias rivalidades, afrontas, ódios, conspirações, mortes e tragédias. Tudo isto tendo como suporte as grandes famílias que se guerreiam entre si, qual delas a mais interessada em segurar as rédeas do poder. Há a casa Baratheon, com o seu chefe Rei Robert Baratheon, com a sua mulher e seus filhos, irmãos e todo um séquito de conselheiros. Diziam-se bastardos de Aegon, o dragão vencedor de Angillac. Há a casa Stark, com Eddard Stark, senhor de Winterfell e protetor do Norte, com a sua esposa, senhora Catelyn, da casa de Tully, os seus filhos e demais conselheiros e casas aliadas. Olhou para leste e viu uma galé que se apressava através das águas da dentada. Viu a mãe, sentada, só, numa cabina, a olhar para a faca manchada de sangue pousada sobre a mesa à sua frente, enquanto os remadores puxavam pelos remos e Sir Roderick se dobrava sobre uma amurada a tremer com convulsões. Levantava-se uma tempestade à frente do barco, um vasto bramido escuro flagelado por relâmpagos, mas de alguma maneira eles não conseguiam vê-la. Olhou para sul e viu a grande corrente azul esverdeada do tridente. Viu o pai suplicar ao rei, com dor gravada no rosto. Viu Sansa chorar até adormecer, à noite, e viu Arya guardar os seus segredos bem fundo no coração. Havia sombras a toda a volta. Uma das sombras era escura como cinza, como o terrível rosto de um cão de caça. Outra estava armada como o sol, dourada e bela. Sobre ambas erguia-se um gigante numa armadura de pedra, mas quando abriu a viseira, nada havia lá dentro a não ser escuridão num espesso sangue negro. Ergueu os olhos e viu com clareza, para lá do mar estreito, viu as cidades livres, o mar verde Dothraki, e mais além até Vais Dothrak, no sopé da sua montanha, até às terras fabulosas do mar de Jade, até à Chaia da Sombra, onde se agitavam dragões ao nascer do sol. Há também a casa Lannister, os aventureiros e destemidos com o senhor do Rochedo, protetor do Oeste, Tywin Lannister, como seu chefe, viúvo, os seus filhos, conselheiros e casas vassalas. Há a casa Arryn, com Jon Arryn, o senhor do Ninho da Águia como chefe, defensor do Val, a sua terceira esposa, o seu único filho, Robert Arryn, e todos os seus vassalos. Há mais casas importantes para o desenrolar da saga. A casa Tully, a casa Tyrell, a casa Greyjoy, a casa Martell e a casa Targaryen. Todos terão um papel ativo e fundamental nesta gigantesca obra. Catelyn Stark, não perder a tempo. Devemos partir de imediato, vamos querer montadas frescas e previsões para a estrada. Vós, homens, sabei que tendes a gratidão eterna da casa Stark. Se algum de vós quiser ajudar-nos a guardar os cativos e levá-los em segurança até Winterfell, prometo que sereis bem recompensados. E for o suficiente, os tontos atiraram-se em frente. Tyrion estudou-lhes as caras. Seriam, de facto, bem recompensados, jurara a si próprio. Mas talvez não propriamente do modo como imaginavam. Mas mesmo enquanto o empurravam para fora, selando os cavalos à chuva e atando-lhes as mãos com a corda grosseira, Tyrion Lannister não estava realmente com medo. poderia ter apostado que não conseguiriam levá-lo até Winterfell. Haveria cavaleiros no seu encalço em menos de um dia. Aves levantariam voo. E certamente que um dos senhores do rio teria suficiente vontade de ganhar os favores do seu pai para dar uma ajuda. Tyrion congratulava-se pela sua subtileza quando alguém lhe puxara um capuz sobre os olhos e o subira para uma sela. Tinham partido através da chuva num duro galope e não demorara muito até que as coxas de Tyrion ficassem rígidas e doridas e sentisse o traseiro latejar de dor. Mesmo depois de estarem suficientemente afastados da estalagem para se sentirem em segurança e de Catelyn ter abrandado a marcha até um trote, foi uma miserável viagem por terreno irregular, piorada pela sua cegueira. Cada curva e volta o punha em risco de cair do cavalo. O capuz abafava os sons e não conseguia distinguir o que era dito à sua volta, e a chuva empapava o tecido e fazia-o pegar-lhe ao rosto até que mesmo respirar se tornava uma luta. A corda deixara-lhe os pulsos em carne viva e parecia-lhe ficar mais apertada à medida que a noite avançava. Preparava-me para me instalar em frente de um fogo quente e uma ave assada, mas aquele maldito cantor tinha de abrir a boca, pensara tristemente. O maldito cantor viera com eles. Neste primeiro volume é Darcy Stark que recebe no seu castelo o seu velho amigo e rei Robert Baratheon, e a sua vida vai entrar rapidamente numa confusão de violência, conspiração e morte. Há personagens únicas e inesquecíveis como o anão Tyrion, Jon Snow, bastardo de Eddard, e a princesa Daenerys Targaryen, que se julga a dona da magia e dos dragões. George Martin construiu com uma criatividade única, sem nunca perder o domínio dos fios narrativos, uma obra absolutamente fundamental. A grande literatura tem um nome: As Crónicas de Gelo e Fogo. Livros com Rolo é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Mari Silva, realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em room.pt. Uh-huh.